Um pato entra numa loja de artigos para animais. Boa tarde. Olha-me um pato. Boa tarde. Tem comida para prato? Não, não. Não temos, não temos. Espera, a gente tem que se concentrar, a gente não consegue gravar para nada. Ah, bem, eu estou cheia de calor. Ai, que caralho. Olha lá, anda lá, senão vamos lá começar isto outra vez. Esta é do princípio. Ai, que caralho. Então vamos lá. Um pato entra numa loja de artigos para animais. Boa tarde. Olha, agora parece-me um pato na loja. Porra, isto é cada dia. Boa tarde. Tem comida para patos? Não, não temos comida para patos. Obrigado, boa tarde. O dono da loja fica um bocado surpreendido e intrigado. Um pato. E eis que no dia seguinte o pato volta. Boa tarde. Esta outra vez, ok. Boa tarde. Tem comida para patos? É pá, já te disse ontem, pá, não temos comida para patos, pá. Obrigado, boa tarde. Porra. No dia seguinte. Boa tarde. Ai, o catano do pato. Pá, boa tarde. Tem comida para patos? É pá, já te disse duas vezes e não te digo mais nenhuma. Não temos comida para patos, pá. Se voltas cá a perguntar-te se tem comida para patos, prego-te as patas ao chão. Obrigado, boa tarde. Justiça. Eis que no dia seguinte. Boa tarde. Ai, tu que... Ai, boa tarde. Tem pregos? Não. E comida para patos? Estás tu.